O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu acho que os senhores devem estar, de qualquer forma, acompanhando essa crise violenta que todos dizem estar havendo na economia internacional, no sistema financeiro, nos bancos, a estrondosa falência dos Estados Unidos, né, que tem uma dívida interna e externa assim inimaginável, em números de zeros e zeros e zeros que a gente nem... até está circulando na internet um PowerPoint, uma série de slides que mostram o que seria em termos de edifícios se todos os dólares que eles devem fossem acumulados assim numa pilha de dólares. Então põe edifício aí, passaria o Empire State, passaria as Torres Gêmeas, mas uma quantidade inimaginável de dinheiro que os Estados Unidos devem. Bom, então, mas como que pode um país dever tanto, né? Evidentemente, eles devem porque eles estão comendo, vestindo, andando em carros, assistindo os últimos teatros na Broadway, os filmes, morando bem, viajando por todos os lugares. A custas de quem? Do resto do mundo. Comendo muito bem, jogando uma porção de coisas no lixo. Então, o que, que a gente percebe? Que, infelizmente, a nação americana criou um sistema de roubo internacional e que as nações vêm sustentando uma vida completamente artificial. Bom, isso não é de hoje. Norberto Kep escreveu e lançou até uma campanha a nível nacional nos Estados Unidos, publicou no Brasil também esse livro chamado A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. Ele escreve na capa desse livro o seguinte: parece absurdo, mas é inegável que a nação líder do mundo está se deteriorando. Acompanhe nas páginas deste livro o fenômeno histórico mais importante da atualidade. Isso foi 1985, a publicação desse livro. Quando Kep chegou em 83, 84, ele já se assustou, porque ele, como um cientista da psicopatologia, da sociopatologia, ele é acostumado, evidentemente, no trabalho dele, na dedicação dele, na visão incrível que ele tem, observar os sinais de decadência, de doença, doença mental, doença social, doença econômica. As patologias ele vê mais longe. Então, ele escreveu um livro enquanto ainda era possível brecar, impedir que a nação chegasse ao ponto que chegou. E por que ele fez isso? Não somente para que aquela nação que já foi uma beleza na liderança, o papel que eles desempenharam no passado, não somente por eles, mas pelo resto do mundo que iria, como ele descreve no livro que escreveu em seguida, Trabalho e Capital, que toda a nação que orbitasse em torno dos Estados Unidos iria afundar com um navio grande. Por exemplo, é como um navio que afunda e tudo que está na volta vai junto, puxa para o fundo. E os Estados Unidos estão levando com eles uma porção de outras nações e de outras economias, inclusive europeias, né? Só que eu acho que é o mundo inteiro financeiro e todos os povos, principalmente do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, que se acostumaram a uma vida de consumir, a uma vida de explorar e que agora vão estar numa situação tanto quanto difícil com essa enrascada que eles se enfiaram no neoliberalismo, na Reaganomics, como alguns chamam, que foi um sistema muito doente, delirante, que esses prêmios Nobel desenvolveram para as nações líderes da Terra. Então, se você quer entender um pouco de política, olha, dona de casa, estudante, se você não entende nada de política, como que é a economia, então você tem que comprar esses livros, porque aqui você vai entender tudo. Você vai entender por que que as coisas são como são, por que que você paga impostos exorbitantes, por que que o petróleo custa tão caro, Por que que você, por exemplo, paga mais caro uma carne aqui do que um americano compra hoje em dia em Nova York? Você vai entender por que que no Brasil, por exemplo, não querem que ninguém estude? Por que que o americano também se tornou illiterate, como se diz, funcionalmente incapaz de entender, analfabeto, né, praticamente? Por que que isso tudo está acontecendo no mundo? Você que não entende de. Você não é um PhD, você não é um MBA, você não fez nenhuma master em economics ou de administração de empresas, mas você vai entender, sim, o que que se passa na Terra. Por que que as coisas são tão difíceis para o povo? Lendo os livros que estudam a sociopatologia que Norberto Kapp escreveu. Por quê? Porque ele vai na raiz dos problemas, ele vai na verdade dos fatos, ele vai sem pó de arroz, sem mascarar, ele descreve nos livros. A decadência do povo americano interessa sim para você, porque está te afetando no seu, na sua maneira de viver. O trabalho capital, mais ainda. A libertação dos povos, meu Deus, isso é uma bíblia da nova civilização, como a civilização deverá ser. Então, se vocês querem saber sobre esses livros, entrem no nosso site www.editoraproton.com.br. No nosso telefone também, 30 32 36 16. 30 32 36 16. E vocês vão ver por que que Dr. Kapp é o cientista mais visionário, o economista mais visionário de todos dos tempos atuais. Dr. Kapp, tenho muito orgulho de ter o senhor aqui conosco. As suas ideias foram tão perseguidas, né? Não, em alguma forma desacreditadas naquela época, e agora o que que a gente vê em todos os lugares? Acabou, né? Não se pode fazer mais nada. Sabe, Cláudia, muitas pessoas me chamam também de profeta. Isso? Sabe esses profetas do Antigo Testamento? Sei. Profetas judaicos? Sim, todos Então, conhecem. muitos previam, né, que ia acontecer. Agora, para mim não foi muito difícil, porque a nação americana, quando a gente chegou lá, eles estavam com problema em todo setor. Por exemplo, na psicologia, né? Eles tinham aquela famosa frase, I am okay, you are okay. Quer dizer, todo mundo está bem. Eu estou bem e você está bem. Então, eles tinham o costume de elogiar os alunos. Então, na escola, nas universidades, mesmo que o aluno fosse mal, ele dizia, não, está tudo bem, isso passa, etc. E o aluno e a sociedade americana foi cada vez mais afundando assim. Então, o que que acontecia lá, né? É que na educação, na economia, por exemplo, a economia era baseada mais assim no lucro, na chamada bolha especulativa. Era baseada na especulação que foi instituída pelo Reagan. E então, achando que essa política ia dar certo, podia dar certo, né, para algumas pessoas que apostavam, né, na especulação, mas para o país todo foi um desastre. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Você falou aí da questão do navio, que quando o navio afunda, outras pessoas afundam também. Então queria lembrar que quando o navio afunda, os ratos também afundam, né? Então, caindo a bolsa de Wall Street, por causa da especulação, cai a da Alemanha, cai também do Brasil, cai da Itália, etc. Agora, eu queria dar umas informações sobre a questão de viver bem, né? Vamos deixar esse pessimismo de lado e vamos ver agora uma grande vantagem nesse estouro das bolhas especulativas, né? Por exemplo, se você quer viver bem, então o que você tem que fazer? Muitos pensam, ah, vou fazer o bem para mim mesmo, vou ganhar bem, etc. Não. Se você quer viver bem, você tem que fazer o bem para a humanidade, fazer o bem para o próximo. Agora, você está disposto a fazer isso? Se não estiver, você nunca terá um bem como poderia ter. Em segundo lugar, se você quiser viver bem, você tem que tratar bem o próximo. Por exemplo, vai num restaurante, se banqueteia lá, come bem, e depois não deixe de dar, além de pagar lá o restaurante, dá uma gorjeta boa para os garçons, de 10 reais, de 20 reais. Quando vai no posto de gasolina, pôr petróleo, pôr gasolina, né? Então dá para o rapaz que serve, a moça que serve, pelo menos 10 reais, né? Então, você está disposto a fazer assim? Se não estiver, você não vai conseguir viver bem. Outra coisa, né? O semelhante, em geral, é uma peste, né? O ser humano é tudo pestinha, né? Então, o que é fazer o bem? É aguentar, ter paciência com a pestiça alheia. Se você tiver paciência, se você tratar bem o próximo, você vai se sentir bem. Quer dizer, se você ajudar os outros, você vai ter uma vida maravilhosa. Agora, nós temos aqui uma pléiade de pessoas inteligentes para a frente, que estão já vivendo no século 22. Vamos ver o que eles têm para falar. Quem quer começar? Doutor Léo? Olha, Léo, o senhor gosta muito de Londres, né? Mas eu tenho muita saudade de Londres e dos teatros que tinha lá. Os teatros lá incríveis, né? Agora, o que o senhor gostaria de falar? Realmente, doutor Kepp, isso dá muita saudade desse aspecto bom de lá, né? Apesar dos problemas que eles também têm. Bom, eu gostaria de falar aqui de um ponto que o senhor aborda na sua obra toda, mas especificamente aqui no livro Teologia Trilógica Científica, um capítulo cujo tema é A soberba é a causa fundamental de todos os males. Que eu estava pensando o seguinte, às vezes quando a pessoa ouve falar isso, muita gente não percebe a sua soberba, né? Então pensa assim, não, mas eu não tenho esse problema, eu sou mais simples, mais humilde. Mas é um problema assim que eu acho que, não sei se tem algum ser humano que escapa disso. E quanto mais a pessoa perceber, mais ela vai conseguir controlar. Então é bom cada um tentar ver a sua, né? Então eu vejo assim que, por exemplo, muitas vezes a pessoa, ela, por exemplo, até um mendigo, que supostamente seria uma pessoa humilde, muitas vezes tem reações assim que mostram que são muito arrogantes. Por exemplo, se dá uma gorjeta muito pequenininha para eles, eles ficam bravos. Né? Então, é uma grande arrogância. Então, tem muitas situações que mostram que a pessoa é arrogante e não parece que é arrogância. Por exemplo, quando a pessoa também acha que ninguém dá importância para ela, ela acha que ninguém está cuidando dela. No fundo, ela se acha assim, muito importante, muito superior. Então, são maneiras sutis que a pessoa mostra a soberba, muitas vezes sem perceber. Um pastor americano, e eu li isso há muito tempo, ele dizia que a melhor lição para a pessoa é quando mexe na carteira que tem no bolso. Aí a pessoa vai mostrar como ela é. E a minha, que é sueca, a senhora acha que os suecos são generosos, equilibrados? Não, eu acho que... Estava pensando em relação a essa questão de fazer o bem, que muitas pessoas devem pensar, mas eu não sou assim, eu não sou assim, uma pessoa muito bondosa, assim, como que eu vou fazer? Então, eu tenho um trecho aqui do livro Teologia Trilógica, que é um exemplo de análise. Então, é uma pessoa que fala assim, mas eu não tenho nem virtude e nem ética. Aí o analista responde, sua ideia é que virtude e ética são inatas, mas elas dependem da vontade do ser humano. Aí o cliente, mas como assim? É o homem que escolhe viver conforme ambas, pelo menos agora com a decadência humana. Então parece que hoje, com essa decadência que nós temos, não é muito espontâneo, né? Ser generoso, ser bom. Então tem que fazer um grande, grande esforço, né, para conseguir. É duro, né? Questão de ser ético, né? Uhum. Falar sempre a verdade. Você sabe quantas mentiras que a pessoa faz por dia? Não, tenho certeza. 40. 40 mentiras, os mais virtuosos. Nossa, a maior tá parte mal. Deve ir para 200, coisas assim. E a Selma é engenheira, a senhora, o que que acha? Engenheira é psicanalista, né? Então, eu estava aqui, Dr. Kep, lendo um pouquinho sobre o novo livro, né, que o senhor lançou agora, essa semana passada, Escravidão e Liberdade, um tema tão fundamental para os dias de hoje. E o senhor tem um aforismo justamente dizendo que se não estivermos agindo para o nosso bem comum, estaremos trabalhando contra nós próprios. Então, eu acho que é um assunto que dá muito o que pensar, porque, inclusive, na nossa sociedade, como ela é organizada pelo sistema, né, socioeconômico vigente, é muito difícil realmente se fazer o bem, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que um jornalista que sabe da verdade, ele não pode escrever a verdade que ele sabe no jornal onde ele trabalha, senão ele é despedido. Um professor tem que seguir a matéria do livro, e que é cheio de conhecimentos invertidos e errados, mas ele é obrigado a seguir aquilo, né? Ou um profissional de saúde, que muitas vezes tem que seguir procedimentos assim, anti-humanos, até antiéticos, mas são procedimentos legais, entre aspas, que ele é obrigado a seguir. Então, eu acho que é um livro que traz muito essa consciência social, inclusive, que o indivíduo só é livre mesmo para fazer o bem, e não é o que ele quer. E lutar para desinverter essa nossa sociedade, que ainda é muito doentia, né? É, quando a senhora fala, né, fazer o bem, não é assim o indivíduo parado, ah, eu estou realizando o bem, eu amo os outros. Mas a pessoa se pôr em ação, né? Exato. Para quanto você tem aí? Tenho 100 reais, então me dá 50. Aí isso é fazer o bem, né? Se ele tem coragem. É, sem dúvida. E o doutor Geraldo, ele é colombiano? O povo colombiano é mais bondoso do que o brasileiro? Não, doutor Kepe. Em toda parte é a mesma coisa. A pessoa usa a vontade, infelizmente, para atrapalhar e para pensando somente em seu próprio bolsillo, seu próprio dinheiro, suas cozinhas. As coisas pessoais, o egocentrismo. Mas estava pensando uma coisa, doutor Kepe, agora que o senhor e a doutora Cláudia estavam falando desta decadência da crise que vive atualmente os Estados Unidos e toda a economia mundial. Então, estava lembrando que uma coisa similar acontece com a medicina convencional. E muitas... Se sabe, por exemplo, hoje em dia que a imensa maioria das pessoas já não confiam na medicina. Em Estados Unidos, por exemplo, mais de 60% das pessoas consultam a terapeutas alternativos. E o mesmo está acontecendo em Brasil, em Europa. A gente está cansada. E os mesmos médicos e dentistas e profissionais da saúde não sabem onde é que isto ficou errado. Então, somente para lembrar que a finales do século XIX, 1890, dois magnates americanos, Andre Carnegie, um magnate da siderúrgica, e John Rockefeller, um magnate de petróleo, eles decidiram fazer o que se chamou um estudo da profissão médica e da saúde em Estados Unidos e Canadá, que terminou com o que se chama o relatório Flesner em 1910. O interessante é que André Carnegie não tinha nada a ver com saúde, trabalhava com siderúrgica, e John Rockefeller não tinha nada a ver com saúde, ele trabalhava com petróleo, mas eles tinham uma ideia, era de pronto utilizar o lixo da siderúrgica e o lixo do petróleo para as pessoas. Então, fizeram o estudo da saúde de la educação médica em Estados Unidos e Canadá, well, que terminou com o relatório Geraldo. Flesner. Eles davam o lixo para a pessoa engolir e depois para irem aos médicos, comprarem os remédios também. Exatamente. Se não tem doente, como é que o médico vai viver? Exatamente. Então vamos ver agora o doutor Ademar. Então, doutor Kepp, a maior parte da hostilidade que existe na humanidade no momento está ligada a essa questão financeira, né? E a gente sabe que essa hostilidade que está ligada à raiva, né, à intolerância de lidar com o próximo, assim causa doenças cardiovasculares, pressão alta e derrames cerebrais. Então, como o senhor está falando nessa questão assim, de conscientizar e ter uma vida melhor, então a pessoa tem que pensar muito bem quando ela ficar com raiva de alguém, o que está acontecendo na vida interior dela, para ela, né, assim, se acalmar um pouco mais e também abrir um pouco realmente mais a mão, né? Porque às vezes a pessoa briga, né, em família, né, empresas com salários miseráveis, é uma série de coisas, e está ligada a essa ganância do ser humano, que acaba causando não só a doença de quem está comandando tudo, como também dos comandados. Então é terrível para a humanidade, para o corpo, né, e principalmente para a alma. Então devia, né, mudar o diagnóstico do atestado de óbito, né? Morreu por quê, né? Infartite aguda. Morreu por quê? Invejite aguda. Morreu por quê? Avarícia aguda. E o nosso jornalista que trabalhou na Folha, né? Doutor Kepp, olha, eu estava vendo aqui no livro Trabalho e Capital, que o senhor publicou em 90 na França, mas escreveu em 87 nos Estados Unidos. Então faz 20 anos que esse livro foi publicado. E o senhor colocou aqui, eu estou escrevendo sobre a crise, né? Sobre essas opiniões hoje, para que amanhã, quando minhas previsões tiverem se realizado, todos compreendam que a ciência trilógica, ou melhor, a conscientização dos erros, dá oportunidade para conhecer melhor o mundo. Estou mais uma vez dizendo isso para que daqui 5, 10, 20 anos, os que nos lerem saibam que previmos com grande antecedência toda essa mudança. Não aceitaram, né? Não aceitaram. Se tivesse aceitado, teria corrigido. E a doutora Julieta, que ela tem a nos falar? Eu queria lembrar um trecho aqui que o doutor fala em o livro A Libertação da Vontade, que nós hallamos que somos livres para realizar todo o mal que nos queramos fazer e hallamos que isso não vai afetar a ninguém e que temos direito para fazer isso. Mas é importante que nós recordemos a responsabilidade, lembremos a responsabilidade que temos em os erros que acontecem na sociedade, que a crise também é nossa responsabilidade. Que a sociedade também pode ser patológica, né? Também. Se cobra, como aqui em São Paulo, um absurdo de imposto. Ah, sinal que os nossos dirigentes estão meio maluquinhos, né? Ou inteiros malucos, né? Agora, o que que a nossa dentista acha? Então, eu estava lembrando que uma cliente minha essa semana comentou essa crise assim que está na odontologia, no sentido de que as escolas de odontologia não ensinam mais os profissionais a preservar os dentes naturais. Então, eles não sabem fazer diagnóstico e não sabem fazer um tratamento que preserve o dente natural. Então, fica indicando tudo para extrair o dente, para fazer implante, tudo é só esse diagnóstico. Então, não faz mais algo que preserva, que mantenha o dente na boca. Então, seu conselho é: fuja dos dentistas. Exatamente. Só vai lá se precisa urgentemente. E a Luciara, o que que ela tem a falar? Essa turbulência toda de bolsas e tudo tem afetado os nossos alunos, toda a sociedade, né? Uma turbulência, todo mundo acha que o mundo vai acabar as bolsas caindo. E o senhor vem com todo otimismo falando que se a bolsa cair, melhor para nós, porque aí cai a coisa fictícia e ficamos com o real, né? Então, isso que eu queria falar é aí que o senhor traz o mundo para a realidade. Vamos viver a realidade. Então, o senhor diz aqui, no meta 1, parece que o ser humano procura o mal porque não tem contato com seu aspecto destrutivo, motivo pelo qual é dominado por ele. Então, se o indivíduo não sabe, não desconhece, é inconsciente dos próprios problemas, então ele vai procurar, ele é destrutivo, ele vai procurar um sistema financeiro, um sistema econômico que vai destruí-lo. Então, o que eu acho magnífico é o senhor trazer tudo isso em 1985, trazer essa luz para todo mundo, mas o mundo está tão atrasado que ninguém consegue ver. Agora, é importante, né, o pessoal perceber que está passando um astro aí pelo céu, chamado Nibiru, né? Que todos os governos do mundo sabem disso. E eles fizeram já subterrâneos, né, cidades assim, para escapar quando o astro deu uns pulos por aí jogando, jogando fogo em nós. Agora, quem mais quer falar? Terminou, pode falar. Então, para aqueles que quiserem maiores informações sobre a psicoterapia individual, para as palestras de psicanálise integral, cursos e também sobre as publicações terapêuticas da Proton Editora, entrem em contato pelo telefone 11 30 32 36 16 ou pelo nosso portal www.trilogia.ws. Até o próximo programa.